Panorama Agrícola para 21 de agosto de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é quarta-feira, 21 de agosto de 2013, e este é o Panorama Agrícola em noite de lua cheia. Eu sou o Mauro Moira e comigo na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. Confira o ditado de hoje: quando um não quer, dois não brigam. Na dica do programa, saiba como combinar alimentos. E na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, o trabalho da IPAGRE, de assistência técnica e extensão rural com os apicultores. Você pode participar aqui do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359. Eu disse 48-3665-5359. Deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@ipagre.sc.gov.br. Acompanhe também o Panorama Agrícola na internet, no site da IPAGRE, no site do Governo do Estado de Santa Catarina e também no portal Dia de Campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na hora de escolher um bom e saudável cardápio, cuide da combinação dos alimentos. Feijão e arroz são perfeitos, mas café com leite, por exemplo, pode prejudicar a absorção de alguns nutrientes, segundo informação do próprio Ministério da Saúde. A cafeína pode atrapalhar o consumo do cálcio presente no leite, aumentando sua eliminação por meio da urina e prejudicando sua absorção no intestino. Bom lembrar que o café não substitui o leite. Prefira tomar um cafezinho 30 minutos depois de uma refeição. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós conversamos hoje aqui no Panorama Agrícola com o médico veterinário Walter Miguel, gerente na IPAGRE do Parque Ecológico Cidade das Abelhas. Desde que se começou a noticiar aí a mortalidade de abelhas no estado, a IPAGRE tem feito um trabalho junto com a SIDASC e outros parceiros na tentativa de reverter essa mortalidade. Parece que o trabalho de orientação, de extensão, tem dado resultados, né, Walter? Exatamente. A IPAGRE, ela vem desenvolvendo ações na área apícola. Ações de extensão, ações de pesquisa. Ações na questão da defesa, nós temos acentuado muito numa parceria com a SIDASC nos últimos anos. Era um trabalho que não vinha sendo realizado. E nós tínhamos um grande déficit nesse sentido. Mas a IPAGRE, atendendo a toda uma demanda, uma expectativa do apicultor, e principalmente nas questões de atendimento da mortalidade que vinha se sucedendo, a IPAGRE se estruturou com 7 técnicos atendendo as macro-regiões do estado, região sul, região do litoral centro, região do Planalto, Planalto Norte, Meio Oeste, Extremo Oeste, Alto Vale. Então esses 7 técnicos começaram a intensificar as suas ações, começaram a trabalhar especificamente com apicultura e meliponicultura. E essa organização, essas ações desses técnicos obtiveram resultados extraordinários, significantes na questão da diminuição da mortalidade, na questão do aumento da produção, enfim, de toda a cadeia produtiva apícola, ela mexeu muito na questão também da organização do produtor. E como foi especificamente o trabalho nesse primeiro semestre de 2013, Walter? Nós podemos dizer que nós alcançamos um sucesso muito grande. Para você ter uma ideia, foram mais de 1.930 famílias assistidas por esses apicultores. Nós tivemos também indígenas, mulheres, jovens que foram trabalhados, atendemos associações, treinamos técnicos. A ação ela foi muito intensa nesse primeiro semestre. E desta ação, nós conseguimos fazer que nesses últimos 2 anos, a mortalidade que antes estava em quase 100% em algumas regiões, nós já tivemos vários comentários, várias entrevistas falando a respeito dessa mortalidade, né? Com essa ação que foi feita em parceria, devemos ressaltar isso, com outras entidades, principalmente a SIDASC, né, que nos auxilia no monitoramento, na questão de pegarmos materiais que foram encaminhados a laboratórios, laboratórios que nos deram suporte de outros estados, até que a gente consiga estruturar, e a SIDASC está fazendo isso em Joinville, um laboratório que vai dar todo esse suporte ao apicultor catarinense principalmente, nós conseguimos reduzir de 100% para tradicionais 10%, 7% de mortalidade. Conseguimos aumentar a produção, que antes nós tínhamos uma perda de mais de 40% na produção de produtos apícolas. Hoje nós estamos batendo recorde. Na última safra nós batemos recordes de produção. Não só de mel, como também de outros produtos, como pólen, própolis. Então esse trabalho que nossos técnicos estão fazendo, ele é significante, ele está gerando milhões de dólares para a economia. Nós sabemos que a abelha ela atua muito fortemente na questão da polinização. A maçã, peras, hortifrutos granjeiros, todos eles dependem da ação direta da abelha ou indireta. Então essa produção agrícola que foi tão comemorada com cereais, com produções extraordinárias desses frutos, tem muito da apicultura. Correto. Na sua avaliação, Walter, o que é necessário em termos de investimentos ou de estrutura ou de programas, projetos, para que Santa Catarina volte a ser o primeiro produtor de mel no país? Olha, eu posso até dizer que Santa Catarina é ainda o maior produtor de mel. Nós não podemos comparar geograficamente, por exemplo, os nossos vizinhos do Rio Grande do Sul, que tem uma área territorial muito maior que Santa Catarina, mas se você for ver por metro quadrado, nós batemos qualquer outro estado. O que significa isso? Que a produção por colmeia em Santa Catarina, ela é bem representativa. Nós, muitas vezes, passamos dos tradicionais 15, 20 quilos, quando muito, em algumas regiões, média. Nós temos colmeias aqui em Santa Catarina, os apicultores profissionais, principalmente da região sul, nós fazemos mais de 50 quilos por colmeia ano. Então, nós temos que fortalecer a pesquisa. Nós estamos agora com uma parceria, no antigo a unidade que nós tínhamos lá na Cidade dos Abelhos, ali no Sapo Grande, essa área era uma área que era da União. E o Estado não podia intervir financeiramente na reconstituição do patrimônio. Então nós achamos por bem fazer uma parceria, essa parceria vai se consolidar em termos num comodato com a universidade, onde ela vai reestruturar aquela área que é da União, e numa restauração daquela unidade nós vamos voltar a intensificar a pesquisa apícola. Na questão da sanidade, nós estamos unindo esforços, como eu já falei, com a SIDASC, cada um com a sua competência. A EPAGRE não tem competência na questão do monitoramento sanitário, na questão da defesa, né? A EPAGRE, ela tem habilitação na área de extensão e da pesquisa agropecuária, da pesquisa e da extensão apícola. Então, com os recursos que nós estamos alicerçando nesse sentido, com os recursos do SC Rural, do programa que nos traz muitos subsídios na questão da capacitação, da organização do produtor, e mais unida a outras entidades, como por exemplo o Ministério e outras instituições, nós acreditamos que o panorama da apicultura no estado tende a crescer. Nós não só melhoramos a quantidade, mas sim nós melhoramos a qualidade dos nossos produtos, com uma certificação, uma legislação pertinente. E principalmente, né, nós sabemos que o produtor vai estar organizado. Correto. Em termos de informação aí para o ouvinte se situar, a sua gerência hoje está aqui no centro de treinamento da IPAGRE, é isso? Exatamente. Nós transportamos o espaço físico ou a questão da estruturação dos trabalhos aqui para o CETRE. Nós estamos ali instalados. O trabalho continua muito fortemente em todo o estado, que aquele modelo que nós tínhamos anteriormente, que a Cidade das Abelhas gerava tudo e qualquer informação, ela dava treinamento, ela providenciava a questão da pesquisa, esse modelo ele deixou de ser prático. Ele tinha muito pouca abrangência. Agora não, nós temos 7 técnicos espalhados em todas as regiões, em trabalho de parceria com as instituições, fazendo um trabalho coletivo, multiplicando as ações. Nós multiplicamos, como eu falei para você, só no primeiro semestre, quase 2.000 famílias atendidas. Então, essa reestruturação, ela ampliou as ações. A coordenação continua em Florianópolis, mas o trabalho está localizado no interior do estado. O CETRE fica onde mesmo, Walter Miguel? O CETRE, Centro de Treinamento da EPAGRE, está localizado aqui no bairro Itacurubi, bem em frente à sede principal da EPAGRE, em Florianópolis, Santa Catarina. Telefone? O nosso telefone é o 3665-5110. 3665-5110. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.